tudo vem e vai voltar. Melhor se preparar. E o sal que a terra traz, lágrima de mar, tudo muda de lugar. Impermanente chão, grades de areia e sal, barra da prisão. Foi pra jogar que eu vim, o jogo vai virar, você mudou tudo em mim. Praga que me jurou na cela de um querer, vou te arrastar. Esse é o meu lugar nesse temporal. Tudo tem final. Entre o bem e o mal.